Então vamos começar aqui a nona edição do Nowloading News, né? Estamos aqui com o Fred, o Fernando, o Bada e um convidado especial hoje. Um crossover no Nowloading News, hein? Polar do Jovem Nerd News e do Dimensão Nerd, né, cara? Exatamente. Conta aí pra gente o que é o Dimensão Nerd, faça um pequeno jabá. Então acessa aí, pessoal, dimensãonerd.com.com.br. Tem muita gente que reclamou que não consegue acompanhar todas as notícias do Jovem Nerd News, né? Então a gente resolveu fazer esse clipe, né? A gente grava de final de semana e de segunda-feira o pessoal vai lá e baixa em meia hora, 40 minutos no máximo, já tá por dentro do mundo do entretenimento. Maneiro isso, hein? Muito bom, bem cara. Massa. É isso, né, cara? Você vai lá, ouve e fica totalmente informado. Uma semana repleta de lançamentos, né, cara? Pelo menos uns 5 grandes lançamentos. Temos Warhammer Online. Aê! Realmente, né? É. Bada, que está jogando beta já. O que você tem a dizer sobre Warhammer Online? Comprei o Head Start lá, então eu entrei no beta, só que eu fui enganado, porque primeiro me falaram que o beta ia começar um mês atrás. Não começou, começou hoje, né? Então eu paguei R$65 por 8 dias nessa merda. Digamos. Nossa, que ele tá fazendo aqui, então. Não, véio, vai lá jogar. Ele tava jogando antes de a gente chamar ele. O jogo é o mais próximo de um jogo bom de MMO que tem pra encarar o WoW, assim, sabe? Ele tá saindo muito bem, assim, porque ele tem muita coisa diferente, uma jogabilidade diferente, um approach diferente pros itens, assim, e quests. E ele tem vários elementos ali, assim, que vão mudar muito o que a gente tá acostumado, ou quem joga MMO, tipo WoW. Pô, tem quests ali, você consegue invadir, dominar uma cidade inteira, você consegue fazer essa cidade virar a tua, você consegue ser rei da cidade, assim, sabe? Meu Deus! Mas, Bada, quanto à arte, assim, ao visual, as criaturas, as raças, assim, tá bem diferente também de WoW. Ele tá muito bonito. Ele segue um visual meio cartunesco, assim, cara. Só que ao mesmo tempo ele tem uma identidade tão viva com cor, assim, que tá muito bonito, cara. E uma coisa que eu acho maneiro, cara, é que o WoW ele tem aquele clima mais celestial, assim, sabe? Você entra numa cidade e você se sente seguro, assim, cara. Cara, ali não, é a cidade o tempo todo. Nossa. Voando pedra, cara, explodindo, pegando. É foda. É muito foda, cara. É muito foda. Mas o jogo tá muito competente, cara. Quem quiser dar uma trocada de MMO aí, cara, eu recomendo forte. Pô, então, Warhammer Online, né, exclusivo pra PC, nessa semana. Outro grande lançamento dessa semana, Star Wars The Force Unleashed, talvez o maior multiplataforma aí da história, cara, porque saiu pra tudo, né, menos PC por enquanto, mas tipo, Xbox 360, PS3, Wii, PS2, PSP, DS, tudo ao mesmo tempo. As versões, elas estão com diferenças. A versão do Wii, do PS2, por exemplo, elas não são só com gráficos reduzidos, assim, elas têm coisas diferentes. Você já viu algum review dele, Bada? Os reviews deles não sendo muito bom, aí chega uma média aí de 70, por aí. Era o que eu esperava. Eu, sinceramente, tô jogando a versão do Xbox, tô achando muito boa. Na verdade, eu não posso falar que tô jogando porque não saiu ainda, né, cara? Mas, graficamente, tá impressionante, cara, a jogabilidade. Ele é um tanto quanto repetitivo, assim, sabe? Mas, mesmo assim, cara, é um jogo muito competente. Usa euforia, né, cara? É, ele usa euforia, Havok e uma DHC, cara, que faz as matérias, assim, sabe? Então, árvore quebra como árvore, e ferro entorta. É, eu vi a madeira, muito foda. Tá muito bom, cara. Graficamente o jogo é muito bom. Olá, você andou acompanhando as notícias do Force Unleashed aí? É, a gente solta mais vídeo, né? Trailer. Porque o pessoal do game realmente abandonou a gente. Eu acompanhei todo o entusiasmo. Uma coisa sobre a história, assim, que é bacana, é porque, assim, eu não sei, a história tá me empolgando bastante, mas ao mesmo tempo me parece um pouco clichê, assim, sabe? Tipo, eu não vou soltar nenhum spoiler, assim, sabe? Mas os personagens tão carismáticos pra caramba, tem a comédia Star Wars clássica, assim, no meio, sabe? Conte-nos sobre o Darth Vader. A foda do jogo é assim, cara, o jogo começa é você jogando com o Darth Vader, velho. Super poderoso, o cara se arrebenta tudo, quebra tudo, cara, e depois... Aí depois você vai pra um carinha bostinha que não tem nada. Como sempre, né? Que o ponto forte nesse jogo é que, assim, cara, a força é explorada como nunca foi em nada do Star Wars. Primeira vez você vê que alguém que fala que usa a força realmente é foda, né? Se arrebenta os dentes, cara, se tem uns portão gigante, assim, cara, que daí você procura uma pedra gigante, arremessa do portão, ele arrebenta o portão com tudo, assim, tá ligado? Você levanta 10 negros ao mesmo tempo, assim, joga todo mundo pra longe, cara. É muito foda, cara. E... você ainda não jogou, hein, Bada? É. Pelos vídeos, né, Bada? Se você jogasse, você ia achar tudo isso. Se eu tivesse jogado pra isso, eu ia ter achado. Continuando com os mega lançamentos dessa semana, cara, Rock Band 2, Xbox 360. Finalmente liberado aí agora o uso dos controles wireless e tal, e poder usar as guitarras do Guitar Hero, ou seja, agora virou uma zona. Não é Rock Band 2, pô, o que dizer de Rock Band 2? É Rock Band 2, enfim. É, fale da guitarra de Rock Band 2 aí. Ela é Bonita. Então, cara, mais um grande lançamento esperadíssimo. Dragon Quest 4 pra DS, né? Remake. Pra quem não sabe o que é Dragon Quest, Fly, Fly, Fly. É a paz que o inimigo destrói. Aham. Uh-huh. Fly, Fly, Fly. Um pouco de mago e muito de herói. Muito de herói. Demais, já. Muito obrigado, viu? Vocês garantiram o pesadelo da minha noite agora. Além desses, nós temos Pure, um joguinho da Disney de corrida com aqueles veículos off-road, né? Customizáveis. Parece estar bem legal. Vai sair pra Xbox 360, PS3, PC. Pra PC, né, obviamente, essa semana ainda temos Stalker, Clear Sky, que é a sequência, expansão, spin-off, prequel, etc. De Stalker, que eu, sinceramente, não gostei. Também não. Né, e dizem que esse tá pior ainda, então, mas tem muita gente que gosta de Stalker. O Stalker é aquela história, né, mais um jogo vencido pelo tempo. Quando ele foi anunciado, cara, sei lá, em meados de 2001, 2002, cara, ele tinha tudo pra ser o jogo do século, cara. Ah. Cara, a luz era dinâmica, a sombra era dinâmica, demorou, saiu completamente ultrapassado. Passado, cara. Cara, essa semana também pra PC, Crysis Warhead, sequência, spin-off, etc. Também de Crysis. Tô ansioso para poder jogá-lo. É uma boa semana mesmo, hein, tipo, sim, de lançamentos. Sim, excelente semana. Oh. Além de outros aqui que a gente vai falar agora, Xbox 360 ainda temos Battle Fantasia, Armored Core for Answer, esse whatever. É um que eu não pego nunca mais, qualquer Armored Core. É um pior que o outro, não adianta, cara. Pra PlayStation 3 ainda temos também esse Armored Core for Answer. Pra Nintendo Wii nós temos, vamos lá, né, Rebel Raiders, Kids Sports, Crazy Golf, Igor, Zoo Hospital. Não, peraí, rapidão. É o Kids Golf lá, é pra competir com o Mario Golf? Competir com o Wii Sports, com o Mario Golf. É, competir com o Wii Sports. PlayStation 2, nós temos Speed Racer, né, que até então era exclusivo pro Wii. Disseram que foi legalzinho, né, velho? Um joguinho de corrida parecendo com F-Zero, assim, e tal. Naruto Ultimate Collection, Pac-Man Power Pack, seja lá o que for isso, e Namco Classic Fighter Collection, ou seja, só coletâneas para o PS2, né? Chegou o final dos tempos, né, cara? É. Quando começa a ser só coletânea. É. Pra PSP nós temos Hydra Union e a versão de B-Boy, aquele joguinho de break, para o PSP. Para Nintendo DS, né, mais um milhão de jogos aí. O momento esperado, né? De Gata, Defenders, Drown to Life, SpongeBob SquarePants Edition. Porra, tipo, Drown to Life, versão Bob Esponja? Como assim, cara? Ah, não, mentira. Animal Paradise, Unsolved Crimes, My Secret World by Imagine. Esse My Secret World é você ter um diário, cara. Você vai escrever as coisas no diário e você pode até colocar uma senha pra ninguém abrir. Meu Deus. Nossa, tá falando. Red Bull BC One, Line Rider 2, Unbound. Line Rider, você sabe o que é, né? Aquele joguinho que você desenha o caminho pro esqui. Muito bom. Um flash, né? Você não compraria. É, exatamente. Happy Cooking, hein? Cozinha feliz. Temos a sequência de Imagine Teacher. Imagine, Fashion Designer, New York. Uau. E pra PC, The Price is Right, Everlight, The Witcher Enhanced Edition. Assim, vai ter que ser bem enhanced pra ser bom, né, então. Vai ter que ser bem born again, né, velho. The Settlers 6 Gold. Cara, essa série ainda existe? Tem forte. Puxa senhora, eu jogava aquelas versões antigas mesmo. Mas depende do que você chama de existir. Né, existir enquanto um jogo relevante, famoso, que lança boas coisas, é, realmente não. Discover, Line Rider 2 também pra PC, e Cooking Academy. Jogo de culinária, né, cara? Virou moda. Porque japonês é um bando de fracassado na cozinha, né, então acho que eles lançam esse jogo pra ver se eu tô à frente. Compensar, né? É verdade. Vamos à aula 1. Faça um sushi, cacete. Pra você fazer até um jogo pra você aprender a ter um aquário, por que não aprender a cozinhar? É verdade. Será que não tem um jeito de ligar os dois, não? Você cria os peixes no de aquário e usa o de cozinhar pra fazer sushi. Oh, ter um jogo pra cuidar de aquário é o fim, cara. Primeira vez na vida que eu consegui ter um aquário decente, eu fui comprar uma planta uma vez pra colocar no fundo, ela veio com caracol. De repente, cobriu toda a parte de água, tinha caracol no fim. Meu Deus, careca. Que nojo, cara. Nossa. Então, cara, esses são os nossos lançamentos da semana. A melhor semana, né? Desde que o Download News foi inaugurado aí. Estamos chegando na época dos grandes jogos, né, cara? No fall americano aí. Um dia chegamos lá, né? Vamos para nossas notícias. Já que a gente tá falando de jogos esperados, eu gostaria de abrir com uma notícia fantástica sobre Little Big Planet, né? Um dos jogos mais esperados aí para PS3. Que seria um remake, uma nova versão. Não. Cara, surgiram rumores de um filme de Little Big Planet, né? Uau, fantástico, né? Só de curiosidade, quem tá dirigindo? Assim, você tem três chances: Spielberg, Uwe Boll e Michael Bay. Michael Bay! Não, errado. O V-Bow está lá, cara. Mas, cara, calma, ele desmentiu os boatos. Ele disse que tá muito ocupado com Far Cry, né? Stoic, Alone in the Dark 2, Sabotage 1943, Blood Rain 3 e Zombie Massacre. Então, assim, até 2010 ele tá super ocupado e não pode se envolver nesse filme. Ah, é, realmente, deve tá foda. Tá. Eu tenho certeza, cara, se você pegar todos esses filmes dele e ver um dia, velho, você sai muito mais burro, velho. Tipo... Você tem um derrame, rapaz. Vai lá, Bada. Próxima notícia. Essa semana, a Microsoft anunciou que tem mais 4 coisas do Halo em desenvolvimento. Coisas, né? Ou seja, pode ser uma caneca ou uma cuequinha. É, podem estar desenvolvendo um trabalho artesanal, tipo uma pulseira lá, de repente. Coisas, cara. Uma peça de teatro, né? Uma ópera. É, alguém tem ideia de o que sejam essas coisas? Então, a galera tá especulando que um deles é Halo Wars, o outro é conhecido como Halo Chronics, e um possível Halo 4 e mais algum outro projeto que não está sendo comentado, né? Nessa mesma semana, engaixando aí com Halo Wars, foi anunciado o fechamento do Assemble Studios. A empresa responsável por Age of Empires, Age of Mythology, anunciou que está fechando as portas. Que triste. Quem é fã aí da série não precisa se preocupar, que a Microsoft ainda detém os direitos sobre a série Age of Empires e promete continuar fazendo mais. Não tava saindo um Age of alguma coisa aí, cara? Não. Já que o Bada falou de 300 milhões de Halo aí, né? Eu tenho mais uma notícia boa para os fãs. A equipe de Halo conseguiu abduzir, né, um dos produtores de Metal Gear Solid 4. Uhul. Não estamos falando do Hideo Kojima, não fiquei tão feliz assim, né? Não é pra tanto. Ryan Peyton, que participou da produção de Metal Gear Solid 4, foi contratado pela Microsoft agora e provavelmente estará na produção de algum Halo futuro. Solid Chief, tem... né, cara? O Master Snake. Então, Fernando, próxima notícia aí, por favor. A próxima notícia, uma notícia muito esperada, né? Que finalmente foi divulgado o elenco completo de Mortal Kombat vs DC. Polêmica. Ah, cara, mas eles estão me ganhando aos poucos. Eu vou te falar, tipo, que é a mesma coisa pra mim, cara. É aquele jogo que a ideia é ridícula, só que ele vai ser muito bom. Pra mim, tudo começou a mudar de opinião quando saiu o vídeo do Fatality do Coringa, velho. Cara, ali os caras ganharam meu respeito, cara. Sério mesmo. Ficou muito foda. Pô, eu ainda não entendi, cara. Só o Lex Luthor, desculpa. Vão dar um pouco de crédito, porque crossover sempre tem um pouco de sem noção, né? Primeiro eles têm que colocar personagens legais que são populares, não interessa como, mas tem que colocar, entendeu? Se tem tipo um relógio famoso no jogo japonês, vai ter que ter o relógio no crossover. É verdade. E assim, cara, Marvel vs Capcom tem N personagens doidões também, os caras nada a ver, assim, tipo, sabe? A Jill do Resident Evil, né? Um jogo de luta. É, tipo, cara. Apesar de que eu ainda sou pessimista quanto a esse jogo. Beleza, então, Fernando, a lista aí rapidamente. Então, a lista rapidamente. Corrija o Fernando se ele falar algum nome errado, falar. Eu? Cara, lá na Dimensão Nerd eu sou dos caras que mais fala errado o nome de personagem. Não, quero nem saber. Se eu falar errado, a culpa é do Polar, que não me corrigiu. É verdade. É o seguinte, esse Download News tá sendo supervisionado pelo Polar. Então qualquer headshot, por favor, mandem diretamente pro e-mail dele. Exatamente. Pelo dele. O MSN dele é... O telefone da casa dele. Aí você coloca a vozinha de cara da música do Mortal Kombat. Mortal Kombat. Porra, como é que eu vou colocar a voz de cara de Mortal Kombat falando? Scorpion, Sub-Zero, Sonya, Jax, Shang Tsung. Quem? Shang Tsung, não? Shang Tsung, é. Ok. Shang Tsung, headshot número 1. Tem um T no meio. Shang Tsung. Pra Shang Tsung agora, pô? Shang Tsung, vai lá, vai. Whatever. Vocês entenderam? O Kang, Raiden, Kitana, Kano, Baraka, Barack Obama. Porra, sacanagem. DC, Batman, Superman, Mulher-Gato, Lanterna Verde, Coringa, Shazam! Shazam! Cara, não tem ele. Flash, Mulher Maravilha, Exterminador. Que é esse? Sei nem ideia, cara. Exterminador. André, ele voa e solta algum raio, cara. Com certeza. Lex Luthor. Um exímio lutador, né? É. Ah, ele enfrenta o Superman na mão sempre. Beleza, cara. Então, próxima notícia, então, Bada. Essa semana também foi anunciado que o Call of Duty 6 vai ser feito pela Infinite Ward e já está em desenvolvimento. Meu Deus, né? Tipo, produção em série, né? É, mas é aquela história que a gente havia conversado, né? Os ímpares pela Treyarch e os pares pela Infinite Ward, então, né? Então o Call of Duty 5 vai ser uma merda. Exatamente. Não, mas isso não precisa ter dúvida. Ele vai ser uma merda absoluta, mesmo, cara. Tava mó esperançoso, que merda. Pode ver com o Call of Duty 4 que ele chegou aí, cara, levando o jogo do ano, levando 1 milhão de prêmios, né? E o Call of Duty 3 foi muito mal falado. Mas esse Call of Duty em si, o 5, eu tô gostando também do que eu tenho visto, cara. Parece isso tá interessante. Será, né? E daí, pra complementar essa notícia, 007 Quantum of Solace, ele está sendo desenvolvido pela Treyarch com o engine do Call of Duty 4. Tá certo. Uau! Pois é, tipo, as empresas que brigam pelo Call of Duty, uma vendeu o engine pra outra pra produção desse jogo. E ele parece tá bem interessante, cara. Tem um vídeo... Não, tô achando ele bonitinho. É, parece tá bem bacana. Então, cara, eu vou falar uma aqui. Spore, né, lançou semana passada, fazendo um mega sucesso aí, né, como já era de ser esperado, todo mundo jogando essa merda. E, cara, Spore já é o jogo mais pirateado da história dos jogos de computador. Aê! Palmas para Spore. Mas... Quem tem uma cópia pra mandar pra cá? Primeiro, o Spore é um jogo muito aguardado, é bem levinho e que é uma grande produção. Aí se associa isso com várias pessoas esperando esse jogo há muito tempo. A versão original, você só poder instalar 3 vezes por causa de DRM, depois você nunca mais pode instalar na sua vida. Isso é foda, né? Exato. Porra. Até tá rolando uma rebelião na galera. Ah, porque, assim, no próprio Amazon, né? E realmente é uma puta sacanagem, né, cara? Você tá punindo não é quem pirateia, você tá punindo é quem faz certo. Exato. Quem vai lá compra o jogo na boa, vai lá dar o dinheiro pra empresa, você vai lá, não, você só pode instalar 3 vezes. Tem um vídeo no YouTube de um cara tentando instalar o Fear original dele. Ele põe o jogo original, o CD, ele mostra a caixa, instala o jogo, clica pra rodar e pede o CD original. Ele coloca, não dá. Aí ele vai lá no Game Cop World, pega o crack, funciona. Cara, com tipo 15 segundos funciona, tipo, sabe? É coisa assim, absurda. Pelo menos não compensa. Pois é. Agora as empresas estão preocupadas, além da pirataria, a venda de jogos usados, cara. O que é uma preocupação bizarra. Eles não querem que você venda o seu jogo usado. Nada a ver, né, cara? Então, eu acho que esse DRM combate justamente isso e não a pirataria. É. Tipo, o jogo mais pirateado do mundo, acho que isso comprova que não combate a pirataria. Exato. É, tipo assim, né? Se parar pra pensar um pouco. Isso. Próxima notícia, então, Fred. Continuando a nossa conversa, né, sobre o Blu-ray, que segue a mesma linha da conversa do mouse, mas enfim, né? Há quem acredite que o Blu-ray estará morto em 2012. Obviamente, né? Todos sabemos por quê, né? Fim do mundo. Numa situação hipotética em que o apocalipse não fosse acontecer em 2012. Eles têm uma série de razões, né, pra achar que o Blu-ray vai ter acabado, né? Apesar de que ele ganhou essa guerra de mídias. Eu acho que a mídia física tá com os dias contados, cara. E é o que e o mouse? Ele vai ser substituído por uma mídia física ou um negócio meio transcendência, assim, sabe? Você olha pro monitor. Você não vai mais precisar de mouse, você sabe? Um dos grandes motivos, né, pra mim também, um dos grandes motivos que me convenceu são os filmes baixáveis em HD. É exatamente isso, né? O fim da mídia física. É, você faz o streaming, né, direto do filme, assim, então. Apesar de que eu acho que ainda tem um certo problema, porque, cara, é muito mais legal você ter a caixa com... Ah, é o mesmo que dizer de MP3 e CD, né, cara? Eu, no começo, eu também me importava em não ter a caixinha de CD. Hoje em dia, whatever, não me importa de ter o artwork no iTunes lá. Vai ser mais ou menos pra esse lado. A própria Apple, com o MacBook Air lá, já matou a mídia física, então, assim, tá tudo caminhando pra isso, cara. Isso é, eu acho que é questão de ser inevitável, assim, a mídia física tem a data contada com certeza. É. Amém. Amém. Essa porcaria, cara, eu cansei de perder DVD de coisa que eu achei que eu nunca ia perder na minha vida. Juntando um pouco os assuntos sobre pirataria e tal, é uma solução que o Steam tá começando, cara. Ela vai começar a alugar os jogos. Uhum. Só que, tipo, é uma junção de alugar com o fim da mídia física. Você vai lá, eu quero jogar o Portal por um mês. Então você vai pagar $5, você vai ter esse teu jogo por um mês no teu PC, na tua conta de Steam. Ou seja, eles conseguem combater a pirataria, ter um preço muito competitivo em cima de um jogo, porque, pô, $5 por um jogo no nível de Portal tá muito barato e vai ser o fim da mídia física de todo jeito, né, cara? Mas, por outro lado, isso pode atrapalhar, tipo, o jogo em si, não, tipo, deixar ele mais descartável, sabe? Mas, Fred, é exatamente o que acontece com a música, sabe? Antigamente, né, ó, grandes coletâneas, se bem que é mesmo, etc e tal. Hoje, a música tá no seu HD, você deleta, depois você vai lá e bate no... Não vai tirar a magia, assim, tirar um pouco disso? O próprio Xbox Live Arcade, WiiWare e tal, nada mais é do que uma preparação pra isso, né, em grande escala no futuro, exatamente, né, cara? Uhum. Olhando pra esse lado também, vamos supor que a próxima geração de jogos já tem alguma coisa tipo isso, uma mídia não física. É, o Brasil pode ser meio que chutado pra fora da próxima geração, então, né, cara? Ah, ele está sendo chutado pra fora dessa, hein? Tá, mas mais, de... mais chutado ainda. Pra você poder ter um videogame next gen, digamos, você vai ter que ter uma TV, LCD, Full HD, vai ter que ter um router foda, vai ter que ter um console foda e uma banda foda, né, cara? Ah. Então, é o kit completo falência ali, né? Kit falência. Então, continuando com a minha missão, sabe, né, de espalhar todas essas pesquisas que mudam o mundo e tem revelações surpreendentes. Essas pesquisas que eu amo tanto, né, velho? Tipo... Fantástico. Não, Fred, você vai adorar essa. Ah, falei. The Pew Research Center Eles fizeram uma pesquisa que eles chegaram à conclusão que... Não caiu. Calma. Vocês não vão acreditar. Eles chegaram à conclusão de que crianças gostam de videogames. Uau, cara. Com base em que eles chegaram nessa conclusão absurda? Não, eu preciso de prova. Dá pra entender, cara? Não dá pra entender. Você tem que pegar a equipe de cientistas que gastou dinheiro fazendo isso, velho. Colocar os caras numa fila, velho. Manda, tipo, um ginásio de torcedores do futebol americano, passa lá e dá um tapa na cara de cada um, velho. Deixado ser trouxa, velho. Que desgraça é essa, velho? Uma ida na World Games, eu tiro todas essas conclusões da pesquisa dele, cara. Teve a galera jogando o Indelevel, né? O Indelevel. Assim, cara, essa pesquisa, ela é quase tão inútil quanto a pesquisa do matemático que descobriu, né, método mais eficaz de amarrar um cadarço de tênis, velho. É. Então, pra fechar aqui, vocês sabem que o mundo vai acabar antes de 2012, né? Porque o Gordon Freeman foi avistado no LHC. Né? Com certeza, cara. E todo mundo já sabe o que aconteceu a última vez que... Mesa de novo, meu filho. Já era. Você sabe que os grandes abicanes, eles diziam isso, né, cara? Na profecia deles. Ah, velho, eu vou correndo pro shopping, velho. Centro de bombeiro, sei lá, eu preciso de um pé de cabra agora. Tem que me preparar. Tá isso, né? Então é isso, galera. Eu vou nessa, vou jogar um Warhammer. Até sábado com um podcast que ainda não foi gravado. Isso é um desastre da humanidade. Como que a gente fez isso? Tem que gravar essa porra amanhã. Até lá. Adeus, sai. No mais, nada mais, né, cara? É, no mais, nada mais. No mais, nada mais. Não, da última vez vocês destruíram a magia, né? Então parece que se a gente pronunciar o nome do diretor alemão, a conversa cai geral, né, cara? É. Temos que nos lembrar. Xixi, não fala. Fred, você podia pegar uma fita isolante e tampar a boca desse pessoal que tá aí na sua casa? Ó, velho, eu queria, cara, sério mesmo. Ó, 1, 2, 3, testando o V-Bow!